canção pra ela, uma canção singela, brasileira, para lançar depois do carnaval. Eu vou fazer um iê-iê romântico, um anticomputador sentimental. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar num disco voador. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar num disco voador. Dizendo tudo a ela, que ainda estou sozinho, apaixonado, para lançar no espaço sideral minha paixão.